Adrianinho dos teclados, o boizinho de Pernambuco. Saudade daquele beijo que você me deu. Sei, te falo a verdade, sei que ainda não te esqueci. Quero ficar contigo, que eu também te dou prazer.